Brincando com as palavras no boom bap. E ML, as mina cola no chiclete do Nike. Brincando com as palavras do boom bap. Londrina lembra Londres, falcatruas tem de monte. Bateu a nave, não vai ver o horizonte. Diplomacia na quebrada é rouba monte. Vários pitbull tão na favela radiante. Olhe pra você e não se zangue. Nas ruas vejo sangue, efeito bumerangue. Palmeira, maestro nos acordes, somos arquiteto. Teleco, teco, estamos espectrão nesse boteco. Tiro de meta, tem talento aqui pra mais de metro. Planeta Terra se diverte, chapa por completo. 0800, ligue já, vassoura vai limpar. Sujeira tem uma pá. O lugar! Deixa vano, Djavu, Djavan. Flutua no espaço, melhor lugar do mundo é um abraço. Eu tenho métrica, na fila quilométrica. Na forma atlética, meu rap tem estética. Londrina lembra Londres, falcatruas tem de monte. Bateu a nave, não vai ver o horizonte. Diplomacia na quebrada, rouba monte. Vários pitbull tão na favela radiante. Londrina lembra Londres, falcatruas tem de monte. Bateu a nave, não vai ver o horizonte. Diplomacia na quebrada, rouba monte. Vários pitbull tão na favela radiante. Na cadeia é assim. Vai embora, caiçara, outro fuma só fininho. Quem te travou carinho, se arrasta sozinho. Vai pagar com a vida o sangue no corotinho. Se vir pagar de kit, fala quem é você. Se não tiver humildade, não brota na UDV. Negócio bom é viver, 50 mil de cota. Aê, joga a lavagem que eles brota. É monstro, ponto loucos, Vizel, Ebbe e Johnson. Conta os bichos solto, da prisão leitei o som. Em brasa, a favela, cela na tela estrala. Parceria sem vela, estreia, estrela, medalha. Clã no pente, o verde a banca. A fita é quente, sã mente, sempre avança consequentemente. Escolha o caminho, diploma o determino. Não joga toalha no campo de extermínio. Inflame esse enxame, na vida perdi ou ganho. Dê valor ao money, bate e não apanhe. Desde o princípio, instinto labirinto. O ego risco, arquivos e conflitos. Resposta no bagulho, nego sem pular o muro. Proco resumo, cuidado, tiro no escuro. É o Brasil, mil treta, quem é sabe de letra. O alvo seguiu, enfrenta agora. Aguenta. No submerso, atingindo nesse dialeto. No universo, unindo os versos no papo concreto. O vento bate na janela e configura. Carrajada ecoa o tempo que descola os figura. A cada linha firme e forte o verso no papel. Quem é segue na trilha e quem não é dispensa o carretel. Vitórias e glórias, mano, eu sei que tem sabor de mel. Mas na mente o som estalando no mais alto decibel.